707. É sucesso, é nóis. Eu não tive culpa, não. Pode ter certeza, alguém errou, mas não fui eu. Quem te perdeu? Mas meu coração é forte, sabe? Que vai superar essa tempestade. Tá doendo, eu sei que vai passar. Vou te esquecer, pretendo me cuidar. Mas quando toca a nossa canção, no pop saudade 3D, a máquina do tempo, com DJ Paulinho Boy e DJ Dalton, no pop saudade 3D, eu vou relembrar nosso amor que foi tão bom, o nosso amor que não passou, o nosso amor que foi tão bom, o nosso amor que não passou. Banda 707, é só sucesso. É nóis. Eu não tive culpa, não. Pode ter certeza, alguém errou, mas não fui eu. Mas não fui eu quem te perdeu. Mas meu coração é forte, sabe? Que vai superar essa tempestade. Tá doendo, eu sei que vai passar. Vou te esquecer, pretendo me cuidar. Mas quando no pop saudade 3D, a máquina do tempo, com DJ Paulinho Boy e DJ Dalton, no pop saudade 3D, eu vou relembrar nosso amor que foi tão bom, o nosso amor que não passou, o nosso amor que foi tão bom, o nosso amor que não passou.